aí, 59, sete, dois, para o táxi, PUB-03, autonomia de 3 horas e 10 minutos, alternando Guarulhos. Nível táxi, via Pátio Índia, até Ponte Espera, chegando pronto para decolagem. Pátio e Índia, Ponte Espera, chamada para decolagem, e o 5972. Estimativo, seu solo aos 5-3, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3 na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3 na sua escuta. Alô, boa noite, com licença, é o Sam, Mike Zulu, de uniforme. Mike Zulu, uniforme, prossiga. Estamos no portão 8, solicitamos o feedback de reboque até posição 12 do Pátio 1. Ok, tá autorizado o reboque na minha escuta. Autorizado alinhar e decolar. Vento 1-0-0 graus, 1-0-9 Rio. Decola o 5.000, controle 1-2-0, decimal 8. Decola o 5.000, controle 1-2-0, decimal 8. Adorno, boa noite, objeto 5-8-9, informação alta. Salvador, você está passando agora o nível 230. Ajuste 10021, desça para 2000 pés, direto Duna para o ILE. Esquerda Duna, destra 2000, ajuste 10021, Objet 509. Controle Rio 5972, cruza 3500 na sua escuta. Rio 5972, este é o controle Salvador, está em contato radar, vamos subir restrito ao nível 360 e voar direto EUD. 360 restrito, voo direto EUD 5972. Positivo, suba para o nível 110, pastor. Rio 5972, chame Recife, 1251. 251-5972. Controle Salvador, muito boa noite, 136-00, tá, frente da informação Alfa, transferiu o interceptor no 70. 36-00, controle Salvador, ajuste agora no 021, desça para 4000, direto Duna para o ILS. 4000 direto do Namparo LS, TAM 3600. 5809, curva na esquerda, desvio, informação em 040, pro. Livre. Web 5809 está autorizado a aproximação em LS. Autorizado LS da 10.5809. TAM 3600, desça para 2000 pés. 2000, 3600. Controle Salvador, boa noite, voo no 805, informação Alfa, desce Uno 50. Uno 805, controle Salvador, meu cordial, ajuste agora, Uno 021, desça para 4000, voe direto Duna para o ILS. Direto Duna para o ILS, 1021, 4000, o Uno 805. Salvador, com licença, informa o término do reboque do Marques Zulu, uniforme. Gente, do uniforme, frequência livre. Obrigado, vamos. Confirme chamando. O que é com o Mike, Lucília? Pra Judinho aí, decolando da 1-7, confirme. Eita, tá pronto, a cópia? Tá autorizado para Jundiaí, 120 nível, via Coral, Arubi, depois Belo Horizonte. Decola da 10, da 17, com curva direita na saída Coral. Aciona o código 5070 e o controle, a frequência 120.8. 3600, está autorizada a aproximação, ILE. Autorizado, ECO-3100. Reportarei 3600. 1805, desça para 2000 pés. Esse é 2000 pés, boa noite, 05. TAM 3152, ajuste 1021, desça para 4000 e vou em Duna para o ILS. 4000, vou na Ponte Duna, para TAM 3152, 321. ILS 10, Web 509. Positivo, em aproximação, reduz a check o trem, chame a torre. 1186, Web 509. 1186, Web 509. Salvador, boa noite, objeto 509, LS 150. 15809, informe trem checado final no zero. Já baixei e travou, Web 509. Sim, já tem então um pouso autorizado, vento de 1,50 graus, 1,2 nós, pista ainda um pouco molhada, precipitação passada. Pista molhada, Web 509, sim. Como é que está autorizado? O táxi chama para quando pronto, no ponto de espera para ingresso no 7. Confio para o AB? Gente. perigoso pro 509? Confirmo livre pouso, vento 150 graus, 129. Autorizado pouso, pista no zero, Abjet 509. A 3600 estabilizou? Boa noite, estabilizando e tá baixando e travando, 3600. A 3600 completa a aproximação, chama a torre 1 no 186, bom pouso. 186, boa noite. É que o Mike ali mantém, que eu sei não sei. Salvador está 3600, final do XC da 10. 3600, informarei pistola livre, chuva leve sobre o campo. Aguarda, 3600. Web 589, Web 5809, solo aos 1,6, taxi à direita, Alfa Kilo Pat 3. Direita, Alfa Kilo Pat 3, Web 5809. Web passou, não está chuva leve não, está chovendo bem em cima do campo. Entendi. Mike aguarda, mantém posição. Três de meia, zero, zero, checa bem de pouso, vento 150 graus, 159. Chuva moderada sobre o carro. Pouso da 10 autorizado, baixei pra voz, 3. Livro. Vibe foi instruído, Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, conforme, livrou na Golf agora, o 509. Oi, NS, voo no 805. Voo no 805, completa aproximação, chama a torre 1 no 186, vou pouso. 186, obrigado. Boa noite, 805. Boa noite, 05, chuva moderada sobre o campo, formarei pista livre. Gente, boa noite, 805. Viking com Mike, vento 140 graus, 129, autorizado a colar, pista no 7. 174, aguarda. Então, 3600, solo Zulu 8, liga à direita. 7 passagem a web que tá na Alfa, após táxi Alfa, Juliette, portão 09. Faz a passagem, Altano. É 00, táxi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, portão 09, 3600, muito grato, web. Nada. Boa noite, 05, reporta visual, Franco. Porta Aragão, boa noite, 05. Máquina com máquina, decolado 09, controle 20.8. Chamou mais? Máquina com máquina, decolou 09, controle 20.8. Vente, vai chamar controle 120.8. Boa, no 074, solta, 2. Algo mais, algo mais, solta. Prossiga. Agora, se você lembra, pode ter uma prisão na nossa operação. Então, chegou a companhia, o plano que eu possuo está vencido. Com a pista vista, voo 1805. 805, vento 140 graus, 109, autorizado pouso, pista 10, chuva moderada. Sul, chuva leve, Surucão, confirmado. Ok, leve, pouso, voo 1805.